banda Bahia Brasil. Só se fosse louco, pra falar que não te amo, se só penso em você. Só se fosse louco. Só se fosse louco.